Ei, ei, aham, 4-4 vida. Ei, ei, aham, porque não poupo tempo agora. Comecei a ser ruim depois que você quis ser bom, né? Parece até versão de outra história, onde o ciúme só acontece porque o santo quis ser anjo. Sua mãe criou um homem que virou menino. Talvez suas atitudes falem mais forte comigo. Você que é meio de força, depois falar que ama. Romantizar uma briga pra depois chamar de louca. É, eu já conheço essa história. Não vou deitar na cama de quem bagunça minha vida. Pode viver no raso, já que você se acha esperto. Isso é ferida aberta, então melhor procurar um médico. Eu não sou vidente pra saber se é ego. Melhor você ir embora, tá me sufocando. Antes que minha crise chega, prefiro que não esteja. Melhor você ir embora, tá me sufocando. Pego minhas coisas e coloco foco. Quero progresso, não sou do pouco. Quero oceano e notas boiando. Um carro do ano e meu passaporte. Pego minhas coisas e coloco foco. Quero progresso, não sou do pouco. Quero oceano e notas boiando. Um carro do ano e meu passaporte. Não vou me perder por pouco. Parar minha vida agora pra viver a vida do outro. Eu não vou ter mais chance, vou escolher o meu trampo. Que na corda no outro dia dizendo que tava louco, não. Qual a sua dificuldade? Viver na sombra dele e te invalidar mais tarde. Perder tempo de vida esperando uma mudança de um homem que te odeia e mente falando que ama. Pego minhas coisas e coloco foco. Quero progresso, não sou do pouco. Quero oceano e notas boiando. Um carro do ano e meu passaporte. Pego minhas coisas e coloco foco. Quero progresso, não sou do pouco. Quero oceano e notas boiando. Um carro do ano e meu passaporte. É, eu disse que eu não ia falar nada, mas acabei falando tudo, né? Eu, hein? É isso. Tchau.